Olha nos olhos, fala a verdade. Não precisa fingir nem ter piedade. O que a gente tem é amor ou é passagem? Sou seu porto seguro ou só mais uma viagem? Te dou meu tempo, meu mundo, meu tudo. Mas às vezes me sinto tão mudo. Será que você sente o que eu sinto também? Ou sou só alguém? Me fala se eu sou a pessoa certa pra viver a seu lado, pra fechar essa porta e trancar do lado de dentro. Ou sou apenas um ser vivo na sua vida que tá aqui, mas sem ter espaço no seu sentimento. Ele abaixou, abaixou minha. Te decorei cada detalhe, mas seu silêncio ainda me dá sinais de que talvez eu ame por dois e que você já foi mesmo estando aqui. Me fala se eu sou a pessoa certa pra viver ao seu lado, pra fechar essa porta e trancar do lado de dentro. Ou sou apenas um ser vivo na sua vida que tá aqui, mas sem ter espaço no seu sentimento. Te decorei em cada detalhe, mas seu silêncio ainda me dá sinais de que talvez eu ame por dois e que você já foi mesmo estando aqui. Aqui nós não estamos aqui, mas seu sentimento. Se for pra ir embora me avisa, mas se for pra ficar me eterniza. Porque amar sozinho é castigo demais. Eu sou alguém, eu sou alguém, tá fodido. E fala se eu sou a pessoa certa pra viver ao seu lado, pra fechar essa porta e trancar do lado de dentro. Ou sou apenas um ser vivo na sua vida que tá aqui, mas sem ter espaço no seu sentimento. Se for pra ir embora, me avisa. Mas se for pra ficar, me eterniza. Porque amar sozinho é castigo demais.